Sejam bem-vindos todos ao Tá No Yan Formal Podcast. Meu nome é Hugo Takiguchi, eu sou engenheiro de redes especialista em desenvolvimento e design de jogos eletrônicos e serei o seu apresentador. Hoje no programa estarei acompanhado pelos meus queridos colegas, o professor, mestre, doutorando da Unicamp em charcutaria, nosso querido Paulo Nobu Kawanishi. Gostaria de agradecer a presença de todos que vão presenciar a nossa fala de hoje. Espero que seja do agrado de vocês e que construa um pensamento novo nessa noite de segunda-feira. Seja muito bem-vindo, professor. Teremos também aqui o filósofo, historiador e empresário do ramo de energia elétrica, João Campos. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, João. Obrigado a todos e vamos conversar sobre coisas bizarras hoje. E finalizando a nossa fantástica mesa redonda, nós temos aqui o analista na área de esposas e expert em tentáculos, ganhador do prêmio Otaku de Ouro de 2017, nosso querido Brian Aki Matos Roma. Muito obrigado aí pela presença aí, por esses ilustres companheiros aqui, e que eu poderia compartilhar um pouco do meu conhecimento que estou sendo dedicado há mais de 10 anos. E boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aos nossos convidados. Vamos começar aqui então? Vamos lá. Eu sou um super especialista. Meu. Boa noite. 9 horas e 37 minutos em Brasília. Está começando mais um Tá No Yan Podcast, o primeiro podcast ABNT do Brasil. Pode. Manda bala que agora a gente volta pra ser um escroto. É o Guarani. Saúdo a mandioca. Aê, rapaz. Tudo saudando a mandioca. Agora podemos iniciar. Ai, caralho, mano. Eu adorava o Guarani, cara. Eu ouvia essa porra pra cacete. Aí, tá vendo? Eu não sou o único doente que gosta dessas coisas. Não, mano. Essa música é linda, velho. Ela bate lá no cocoro, lá no fundo, como o João diria. Ó, oh, no cocoro. O João tá me convertendo. Exato. Nha, nha. Nha, nha. Daqui a pouco você vai gostar de Chest Flats também. Aí a gente vai ter que começar a entrar em conflito, porque eu vou ter que te mostrar a de como que é? Opai Life is Real, velho. Oh, God. Life. Infelizmente você não tem base suficiente pra isso. Terei, eu mostrarei as melhores waifus com as melhores bases. E aí, hoje, o que a gente vai falar então? Vamos lá. Cara, nós temos uma paulada de anime bizarro, hein? Na moralzinha. Nós temos o Japão explodindo nossa cabeça. Sim, se você quiser, nós podemos também comentar sobre toda a putaria que a EA fez nos últimos meses, né? Porque a EA... Nós temos a indústria explodindo nossa cabeça. É, todo dia, né, velho? Todo dia, né, mano? It's every day, bro, como já diria o Jake Paul, né, velho? It's every day, bro. Segunda-feira, começando com o EA da vida, eu acho que já começa muito bem. Eu acho que todo mundo adora, sim, né? Sim, velho? Sim. A empresa maravilhosa que a EA é. Então, eu acho que você começaria com o pé direito, eu acho. Pé direito? É. Então, vamos... É pra começar tentando logar na Ordem. Exatamente. Já que nós vamos falar de caixinha, deixa eu colocar aqui um feedzinho de eu abrindo caixinha, né? Porque, né? Vamos falar de caixinha. Vamos lá, então. Cara, o Paulo não entendeu que ele é especialista em charcutaria. É porque é mestre linguista, é uma coisa. Né? Muito. Zoidberg. Zoidberg. Que sai correndo do lado, né? Não, isso parece um Murloc, na verdade, mas tudo bem. mas ele faz um som meio de Murloc, né? Sei lá, mano. Um somzinho meio de Murloc, né? Mas a vamos então. A capacidade vai até um ponto só. Vamos comentar aqui. Cara, primeiro é só pra gente manter, tipo assim, uma mesma linha de pensamento, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas teve aquele problema com a EA que ela fechou a Visceral, né? Que era a empresa que fazia todo o desenvolvimento, o estúdio, né? Que fazia todo o desenvolvimento da série Dead Space, né? E saiu, parece uma história interessante, que a EA só acabou com a Visceral porque teve uma oferta de compra da Nexon pro estúdio. Nexon é uma empresa chinesa, se não me engano, de MMOs. Ela é no estilo da NCSoft, sabe? Não. Fala os jogos. Joga na NCSoft, Lineage 2. Você fala assim, vai na rua tal, eu não sei. Fala o prédio que tem na rua que eu sei do que você tá falando. Meu Deus. Referências. Referências, por favor. Caramba, velho. Foi a mesma coisa que eu falar assim, Square Enix. Eu não preciso falar Final Fantasy pra saber que é Square Enix. Ah, mas a gente tá falando da Square Enix, né, mano? É, Square Enix a gente conhece, mas... A Nexon é basicamente a segunda... A Nexon é a segunda empresa asiática com maior quantidade de propriedades intelectuais hoje, né? Você vai iniciar Soft em primeiro e já vem a Nexon logo em segundo, né? Os caras são, eles estão, tipo assim, eles têm alguma coisa com uma telecom chinesa lá também, eu não tenho, não sei o certo. Mas ela é, tipo assim, ela é tão predatória quanto a EA, entendeu? A diferença é que ela tem mais dinheiro que a EA, né? Porque o mercado chinês é o capeta. É que nem aquela Tencent lá. Isso, exatamente. Tencent. Qual que é essa aí, João? Ela é, pra você ter ideia, o PUBG ele foi proibido lá na China por causa dos bagulhos de violência. Não é isso. Tá. De violência, não sei o quê. Isso só aconteceu depois de a Bluehole não permitir a venda do PUBG pra Tencent. É uma gigante de jogos. A Tencent tem participação nessa parte do governo na China. Caralho, bom. Então, não vai vender pra mim? Beleza. E agora eles estão lançando um jogo mobile que é uma cópia idêntica do PUBG. Sim, exatamente. Cara, é muita coisa da China. Eu já vi umas coisas tipo assim deles. Ah, vocês não podem entrar, mas a gente vai fazer igual os de vocês. É mais ou menos isso. A legislação chinesa não enxerga cópia como sendo o problema. É cultural isso lá. É cultural, exatamente. É, eles desmontam coisa, né? Eles têm altas engenharias reversas lá pra fazer os bangs, né? E os caras são bons pra isso. Tem um vídeo que eu posso mostrar depois do... Wired, não sei como você posta. Eles explicando a questão dos smartphones chineses lá e como é que eles... Por que que tá grande agora e por que que eles copiam as coisas. Basicamente é porque eles aprendem desde criança copiando outros a como aprender. Então você quer aprender caligrafia, você primeiro copia quem sabe fazer. Caraca. Você quer aprender a fazer não sei o que? Copia isso aqui, depois você aprende a fazer o seu. Então eles aprenderam primeiro copiando celulares pra agora fazer os deles. Então isso não é um modo, se parar pra pensar nesse ponto, não é um modo errado, né? Eles não acham errado. Não é errado, na verdade. É porque a gente ocidental tem uma coisa com propriedade forte, né? É que se prepara pra pensar, assim, na infância, por exemplo, é justificável, porque a gente não tem nenhum ponto de referência, então normalmente a gente sempre copia os adultos, né, à nossa volta, vamos dizer assim, as atitudes e outras coisas, e aí a gente vai solidificando como pessoa, né? Vai tendo suas próprias decisões depois, né? Mas aí depois eles te cobram originalidade aqui, né? É, sim, isso é. Sim, sim. Tipo... A cultura é um pouco diferente, né, na verdade. Sim. Mas... É totalmente diferente, velho. É muito diferente. É bem diferente. Aqui tentáculos não faz sucesso, mas lá é uma delícia. Mas pra vocês entenderem certinho, eu vou colocar na sequência por que a EA fechou, né, a Visceral, mas assim, a Nexon ela ofereceu $400 milhões pela Respawn, que é a dona do Titanfall, né? E só que como a Respawn ela tem um contrato com a Electronic Arts, a Electronic Arts tem o direito de recusar essa compra se ela comprar o estúdio, entendeu? Aí o que aconteceu? Depois disso, ela fechou a Visceral e logo depois que ela fechou a Visceral, tipo, acho que 5 dias depois, ela anunciou que ela tinha comprado a Respawn. Então, basicamente, foi tipo assim, nós temos que tirar dinheiro de algum lugar, entendeu? Porque a gente precisa comprar isso, porque senão a Nexon vai comprar a Respawn. Então, a ideia deles foi basicamente, tipo, fecha a Visceral, que já fazia um tempo que não tinha nenhum sucesso, né? Enquanto a Respawn tinha acabado de lançar a Titanfall 2, que, por incrível que pareça, é um jogo bom. Mas fez muito sucesso? Eu não vi, tipo, o Titanfall 1, ele teve um hype, aí tu não ficou broxado porque ele... É que o sucesso... É que a gente joga no PC, né, pô? Então o sucesso do PC não foi muito grande, mas no console ele é grande. Entendeu? O Titanfall 2 é bem grande no PlayStation 4 e no Xbox, né? Então a EA meio que teve que fazer uma decisão de corte de gastos ali, né? Então ela meio que... que matou o estúdio, né? E pra gente continuar com as putarias da indústria, a Disney também cancelou os direitos. Cancelou os direitos autorais da Marvel, daquele jogo da. Aquele free to play da. Acho que era Marvel. Eu não lembro se era Omega Forces, né? Era... Você podia fazer o super-herói? Não. Era aquele que você. Fazia o. Como é que fala? É tipo um Diablo com super-heróis. O nele que você tá falando aqui. Isso. Foi o Marvel que era da Gazillion. Ah, é verdade, Leo, eu adoro essas coisas de super-herói. Ele é basicamente um Diablo 3, assim, de super-herói, entendeu? Só que as classes eram os heróis, você ia comprando os heróis, entendeu, com o tempo. Então ele era free to play, né? A ideia é que você, tipo, ia comprando os heróis, imagina um League of Legends, só que estilão Diablo, né? E tinha raid, entendeu? Tinha builds, itens, caraca, era bem... Caraca, como eu falo esse jogo? É um problema, né? Como assim, mano? O brasileiro não curtiu muito esse negócio. Apesar que eu conheci um pessoal que jogava, né? O pessoal gostava mais daquele... Que Warframe? É o Jesse Diablo também. Que é gratuito. Path of Exile, exatamente. Path of Exile, tipo, o sistema de skill dele é muito mais complexo do que o do Marvel. Pô, então o pessoal joga mais, né? De skill deles, exatamente, né? Só que ela engloba todos os personagens, né? É diferente da Marvel, que cada personagem tinha sua trizinha ali, né? Então... Só qual que foi o problema? A Disney cancelou, né? Os direitos autorais da Gazillion, e a Gazillion foi obrigada a, tipo, mandar todo mundo embora, né? Delícia. Então eles falaram que eles iam mandar em dezembro, mas obviamente como eles são... Assim, não tem como o cara continuar pagando todo mundo até dezembro, ele literalmente demitiu todo mundo na véspera da ação de graças, né? Ele demitiu o estúdio inteiro. Nada como começa a terminar o ano bem. Mas vamos pensar que, tipo assim, teve uma parte, assim, legal da indústria, entendeu? Às vezes só acontece merda, né? Mas, legal no sentido de ser bacana ou legal no sentido no sentido de bacana, que foi... logo depois que eles anunciaram que eles tinham sido demitidos, tanto a Bethesda quanto a Blizzard ofereceram posições para os desenvolvedores dessa empresa. Porra, aí sim. Então, eles meio que uniram ali e falaram assim, tipo, né? Beleza, então vem trabalhar para nós. Que... Precisamos de faxineiros, vem aqui. Eu tenho uma posição aqui para você, você vai querer? Posição, então. Você vai fazer review de report do Overwatch. A gente tem um Zé Portinha ali que precisa ficar das 3 da manhã às 10 da manhã. Sim. Levantando. Tem um MMO de super-heróis que é bem famoso, né? Só não lembro qual que era. Era City of Heroes, já foi fechado faz mais de um ano, Aki. Sério? Aham. Caramba, velho. Também não deu lucro, os caras fecharam. O Hugo tem essa mania de conseguir umas informações que a gente nem sabia. Como nem sabia, velho? Bom, enfim. Mano, eu lembro quando saiu isso aí, nem sabia que ficou tinha fechado. Ficou mó febre, eu lembro, cara. Eu queria ser o Batman, queria ser o Coringa, aí podia ser vilão, podia ser coisa, pessoal. Sim. Não, ele foi... Ele já foi flopado, já foi cancelado há algum tempo, né? Nossa. Mas, basicamente, vamos continuar com a EA, porque eu adoro falar mal da EA, tá ligado? Boku no Hero. Tem que ter um jogo, tem que ter o MMO do Boku no Hero. Ia ser massa o MMO do Boku no Hero. Eu queria ser a sapinha. Ah, meu Deus. Eu sabia que ele ia falar isso. Quero. Mas prossiga, Hugo. Que mais? Como é que eu vou prosseguir depois da linguada do sapo? Mas enfim. Mas vamos continuar. Cara, aí nós tivemos a fantástica e inteligentíssima apresentação do Blake Jorgensen, né? Que é o CEO da Electronic Arts, né? Que num depoimento infeliz durante uma palestra que ele deu numa convenção de finanças, né? Ele disse que o problema do Battlefront 2 é que eles não podiam colocar muita customização. Primeiro porque ninguém quer ver um Darth Vader rosa, né? Vou botar o extremo, né? Tipo, botar um Darth Vader rosa, né? não é canon, entendeu? É, apesar que metade do fucking Battlefront 2 não é canon, porque você tem Yoda contra, tá ligado, Kylo Ren. Tipo, faz nem sentido. Boca, jogo, tipo, não, deixa o saco, né, mano? Não faz sentido na linha temporal nem nada. É. E aí, além dele falar assim, a gente não pode colocar customização, então, porque a Disney não deixa. Então é por isso que a gente teve que colocar as skills nas caixinhas, né? Só que ele se esqueceu. Caralho, que a internet... Que é, só que ele se esqueceu, coisa Paulo. Absurda. Que a internet é filha da puta. E a internet não... É um monstro. Ela não... A internet, ela não faz prisioneiros, velho. E um cara descobriu no data mining que existe customização no código do jogo, ele só não tá habilitado. E o cara habilitou no jogo dele e gravou um vídeo do negócio, tá ligado? Quadracado, mostrando, ah, tem essa customização aqui, tem isso aqui também. Tem até o código no canto, não tem o nome do que é, mas tem os códigos, né? Ou seja... Não Darth Vader rosa, mas tipo assim, uma customização que eles poderiam ter colocado nas caixinhas, entendeu? Sim, vai, o argumento dele vai pro caralho, né? Sim, basicamente isso, né? Logo depois, né, que a EA ela não cansa de fazer merda, né? Teve o beta do UFC 3, né? Eu comentei com o Aki. UFC é um jogo de luta. UFC. UFC 3, né? Teve o beta. Nossa, eu chupo um pouquinho desse jogo, mano. E o pessoal descobriu que o jogo também tá cheio de caixinha. E tem caixinha que dá upgrade no seu soco normal. Nossa, que ridículo. Ou seja, se você tiver o item, o seu soco dá mais dano no seu inimigo. Caralho, e o jogo é online. Vou bater o meu oponente de caixinha. Pronto, velho. Já venci na hora, velho. Você exatamente. Você caixinha, tá ligado? Que coisa ridícula. Isso. Isso nenhuma semana depois da merda que foi o Battlefront... Onde eles perderam quase 3 bilhões de dólares com a franquia. Caramba. Entendeu? Eles perderam tudo por quê? Porque, cara, o que eles perderam... Ele comprou... Ah, do bagulho da galera pedindo dinheiro de volta? Não só nós tivemos as perdas do pessoal pedindo dinheiro de volta, nós tivemos as perdas da própria franquia e as ações da EA despencaram. Entendeu? Depois dessa história. Porque tá todo mundo assim... O pessoal do mundo dos negócios tá assim, ah, tipo... Ninguém, né? Foda-se, é Star Wars, isso aí vai dar dinheiro. Só que de repente, né, velho, todo mundo falou assim, não vou comprar essa merda mais. E aí, cara, entendeu? Os caras se esqueceram, tá ligado? Que, tipo assim, a gente podia ser um pouco mais ativo em outras coisas, né? Não só em caixinhas, mas, né, vamos ser bem sinceros, funcionou. É normal no UFC o cara usar o soco em inglês. É, soco inglês. O cara tira o soco inglês na caixinha, justo. Ou não, né? Aí, tipo, o cara vira um inglês praticamente, né? Ele pode se transformar no inglês, pronto, velho. Ó. Aí, literalmente, ele vai ter um soco inglês, cara. Ó, que terrível. Se abre a caixinha, você é uma arma. Aí você só pode. Mas se você tem uma limitação, você pode dar 3 tirinhos. Exato. Você tem que dar coronhada, tem que dar coronhada do ringue. Melhor, velho. Sai um Golden Gun, tá ligado? Lembra, velho? Nossa, pesadelo no Nintendo 64. O cara pegar o Golden Gun e pronto, velho. Acabou o jogo. Não, não sei o que. Eu não tive o 64, desculpa. Puta, mano. É do 007, já tá. Isso. Ah, tá. Nós tivemos também uma dada pra trás, tá ligado? Uma bundada pra trás da Playtonic, né? Estúdio. Que é da... vou gravar. Que é do famoso Gavin Price, que é basicamente o cara que criou a Banjo-Kazooie, né? Eles criaram um jogo novo chamado Yooka-Laylee, né? Teve um Kickstarter e tal. E descobriram que eles não vão conseguir fazer a versão do Wii U devido a problemas técnicos, né? Entre aspas, né? Mas eles vão lançar pra Switch, que obviamente é um videogame quente, né? Porque tá morto, só que teve, cara, uma informaçãozinha que eles esqueceram de omitir. Que eles omitiram, assim. É, eles esqueceram de falar. É que o pessoal que queria o jogo no Wii U, a quantidade de pessoas que deu o backing, né? Que deu dinheiro no Kickstarter pro jogo sair no Wii U é maior do que as pessoas que jogaram o dinheiro pro Xbox e PlayStation combinados. Então, né? Bem filé, né? Mais ou menos assim, caramba. Tipo, de 50 mil pessoas, 25 mil queriam pro Wii U e os outros 25 mil queriam pro Xbox e PlayStation. E ele prometeu pros três, aí, entendeu? Eles mandaram um belo no foda-se. E eles mandaram um belo no foda-se, não vai ter Wii U. GG, boa sorte, comprem Switch. Dinheiro, eles vão retornar? Padrão, né, mano? Não, lógico que não. Comprem Switch. Kickstarter não existe isso, não, filho. Kickstarter, tipo assim, jogou sua grana, mano. O cara pegou sua grana, já era. Se ele vai entregar o produto ou não, entendeu? Se não entregar, você pode processar ele, mas ninguém, né? Eu comprei uma coisa só em Kickstarter, foi um quadrinho que ia dar pra Natasha. Eu tive quase um ataque do coração, tanto tempo demora que saiu aquela merda. Uhum. E você não sabe se vai sair, mano. Isso me deixa pistola. Mas saiu? Saiu. Saiu depois que eu enchi muito o saco dos caras, porque eles não me davam notícia. É. E tivemos também, obviamente, como nós falamos sobre Final Fantasy, né? O nome do canal é Casting Flare, né? Nós tivemos uma entrevista bem interessante com o CEO da Square Enix, o Yosuke Matsuda, e ele disse que durante a última geração de desenvolvimento, você viu que a maioria dos jogos japoneses, de RPG, eles são bem diferentes do esquema dos jogos criados aqui no Ocidente. No Ocidente, entre aspas, né? E ele disse basicamente que, no caso, por exemplo, do Final Fantasy XV, ele chegou para os desenvolvedores e falou assim: cara, faz o que vocês acharem melhor para o mercado, entendeu? Se vocês acharem que o negócio vai ser legal, que vai vender, vocês podem copiar mecânicas do mercado ocidental. Eita. Que ninguém vai ligar. E foi realmente o que aconteceu, né? O Final Fantasy XV, ele é bem mais, assim, mecanicamente mais próximo de um jogo ocidental do que de um JRPG tradicional, né? Inclusive o combate, né? O combate é mais... exatamente. E diga-se de passagem, também temos Devil May Cry 5. Foi oficializado? Oficializado, porque já tem entrada na Steam, inclusive. Louco. Já tem entrada, já tem... Devil May Cry 5. Seria a continuação, não o remake, né? Teve um remakezinho aí no meio do caminho. É o 5 ou é o 4? É que teve todo Devil May Cry? Na verdade, o último Devil May Cry não é nem 4 nem 5, chama Devil May Cry. Sim, não, sim, não, sim. Não, não, não, mas esse foi o remake, o reboot, na verdade, que a empresa quis fazer. Porque teve o quarto, onde você controla o Nero, aí depois veio o Devil May Cry, e aí eles fazem aquela piadinha de que ele é o Dante, aí ele é filho de anjos, caralho, lá puta jogo. Aham. E aí nunca explicaram o que aconteceu com o Dante antigo, porque teve uma treta que venderam, né, os direitos, porra, tipo assim... É a mesma coisa do Spider-Man, os caras rebootaram ele 10 vezes, né, enfim. Aqui no Jovem Nerd não tem muita coisa não, mano, não tô achando muita coisa do Devil May Cry. Ele deve ter falado só o anúncio, o tipo, negócio que vazou, né, vazou o jogo estaria previsto pra 2019, ele... Seria anunciado na PlayStation Experience 2017, mas a Sony decidiu ser pro 2018. Uhum. Mas e aí, vocês acham que vai ser interessante? Eu acho que vem sim, cara. Que vem sim. Saudades, Pete Pay que dançava tango. Que porra é essa, Léo? Eu também queria saber. Aí sai um jogo... Aí terabyte e... para PC. Terabyte? Não sei o que é terabyte. Eu também não sei. Um jogo de 1 terabyte? É isso? Ah, tá. Final Fantasy XV é quantos gigas? Então eles diminuíram, não foi? Não era tudo aquilo que eles falaram inicialmente, não. Não sei não, porque a Square é retardada. Ela coloca cutscene sem comprimir, então... Mas, você comentou do Final Fantasy XV e tal, que ele se aproxima da mecânica ocidental. Mas isso não é a primeira vez que um Final Fantasy faz isso? Fizeram várias vezes já. Na verdade, o 12, ele foi um... Não é nem o 12. Cog de Costa Zero, falando. Por exemplo. Ah, sim, sim, mas Type Zero é PSP, né, cara? 12, né, então, nós estamos falando, tipo assim, a ideia que ele disse é de um RPG flagship, tá ligado? É um Final Fantasy pra mim, de número, que eles chamam, né? Um spin-off, velho. Mas infelizmente, pra indústria, ele é um flagship. Mas como que ele é um spin-off, mano? Ele, pra mim, não foi um spin-off. Ele é numerado. Mas... Se ele é numerado, ele é um Final Fantasy. Ele era o Versus 13, né? Mas vinha no caminho, se ele fosse o Versus 13, ia ser uma bela de uma merda, né? Sim, com certeza. Porque, Jesus, porque era pra ele ser dentro daquela Crônicas do Cristal, um pouco tipo assim, que eles chamaram, tipo, o universo do Final Fantasy 13, né? Porque era o Type Zero, uhum. E aí ia ser o Versus, E, mano, ia ser uma. Ia ser um. Que nem minha orientadora falava, um samba do crioulo doido, aquela merda, velho. Porque você ia ter a Lightning lá sumindo, virando a Valquíria dos caralho lá, e do nada o maluco tá andando num Audi. Sim. Não tem nada a ver, velho. Ia ser muito. Nossa, mano. Não, não. Mas ele faz sentido? O Final Fantasy XV? É. Como história faz. Sozinho ele faz, né? Eles podiam simplesmente não ter chamado de Final Fantasy, mas, né, que funcionaria do mesmo jeito. Ser bem sincero. É, eles podiam ter feito... É porque ele não dá aquele feeling de Final Fantasy. Aham, e muita gente reclamou disso aí, entendeu? Então no final que você fala assim, caralho, eu tô jogando Final Fantasy, mas é porque ele te deixou no chão, assim. Na BR, como o Gerard falava, deitar na BR, entendeu? Deitar na BR é foda. É, ele deixava ser assim, mas, mano... Eu tive que chegar no final do jogo pra pensar assim, nossa, eu quero jogar de novo, porque esse final compensa. Uhum. Mas as músicas não são tão, tipo, sei lá, né? Mesmo que você bota Final Fantasy XII, você sabe que é Final Fantasy por todo aquele clima que ele faz, né? Uhum. O 15, sei lá, eu acho que a Square é meio bebê ainda nessa coisa de fazer o mundo aberto. Sim, sim, então, sim. Então jogaram a gente de qualquer jeito lá e falaram, vai, corre, seu filho da puta. Vai até dar umas armas que você não sabe por quê. Achou as armas, foda-se agora, porque não serve pra nada. Vai fazer outra coisa. Porque foi isso, mano. Ah, você tem que vingar seu pai, mas peraí. Vai caçar uns templos esquecidos aí. É, caçou bem isso aí mesmo. Tá, beleza, volta. Deu certo? Não deu, foda-se, porque você vai passar 15 anos em outra dimensão. Agora você volta e morre. E valeu, falou, beijo me liga. Cara, mas o final compensa. Compensa, né? Ó, o chefe master falando, Hugo, abaixa seu mic. Meu microfone tá alto? Ai, caralho, eu não consigo arrumar, velho. Tá muito alto, ele falou. Eu falei que tava alto, hein. Eu não sei como é que eu mexo mais nada, velho. Já o gate dele tá limitado, velho. Não tem como eu deixar ele mais baixo que isso. Diminui a... A não ser que a Twitch não esteja atualizando, né? É diferente. Só queimar o monitor do cara, o cara desconfigura tudo. Né? É incrível, né? Até a vida. Tiltou. É, eu diminui um pouco aqui. Diminui tipo uns 3%, que deve ter melhorado. Senta longe. E pra gente fechar as notícias aí, né, meu querido? Dos mundos games. Meus queridos mundos games, né? Vamos fechar com uma notícia pelo menos legalzinha, né? Porque a gente só deu merda até agora, né? A ideia é mais ou menos assim, galera. É, nós estamos em 2017, não é verdade? Finalzinho de 2017, para 2018, né? Vamos ser bem sinceros. E nós temos uma empresa chamada Tangram Games, né? Que tá lançando. Aqui, pelo jeito. Obviamente, eu duvido vocês conhecerem, porque eu não conhecia até ler reportagem. Ah, tá. Não conheço. É, que lançou um joguinho, cara, muito legal, chamado Tobu Tobu Girl. Né? Não tem nada a ver com o que vocês estão pensando, tá? Obviamente. O Gil já tá no Google ali. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada no trailer. Coleciona essa merda, né? Tem sim. Tira isso. Cara, tá tão da hora o joguinho, é bonitinho, tá, velho. Tá tão alto assim, Léo. E voltou pras caixas. Jesus. Ian ficou até atiçado. Tirei a música. A música é que a música é do Game Boy, né, velho? Tipo, você coloca o bagulho e faz. Nossa, essa época era triste, né? Sim. Sei, parece meio Flappy Bird, não parece? Uma versão assim. É, meio parece um pouquinho com... É, tipo... Uma versão assim, pior. Flappy Bird. É, uma versão pior, com certeza. Pior gráfico, pior jogabilidade, eu acho ainda. Acho que não, porque você pode se movimentar no horizontal ali, ó. Parece ser bem legalzinho até. Parece fácil. Ah, fácil não parece ser, mas. Então nós vamos ter, nós vamos ter na Steam depois o João jogando isso aí no hardware oficial, tá ligado? Zerando o jogo, fazendo speedrun, então. É Prepare to Die Edition. Pokémon Color chegava a rachar, é. Ah, inclusive, ó, você pode baixar a ROM de graça, tá ligado? Ah, que legal. Ah, seria interessante pegar só pra brincar um pouco. É, seria interessante fazer um stream com a caixinha do Ah. tamanho de um ovo. Nossa. Não é verdade? Pokémon Color. Chegava a rachar a caixa do som no emulador. É Nossa, é. verdade. Aqueles barulhinhos do Pokémon que não faz sentido nenhum. É. Sabe? Você fala, mano. Praticamente era bem assim, velho. Cara, estourando. Aquele barulho do PJ, que ele usava Não, aquele. não, para Mano, agora. era muito Não, ruim, não, pelo amor de Deus, Paulo, para agora, velho. Você não tá entendendo. Para, não fale de PJ nem pijô, Pode, para agora. pode. Não, não, Já. morre. O Aki faz barulhinho, né, mano? Sim, ele e os caras colocam no canal, eu acho que é realmente ele gritando, leva cada susto, velho. É o Mario que coloca. É o Mario, aquele putaço, né? Caralho, mano. Não, mas beleza, agora a gente terminou a fanfarronice do mercado de games. Exatamente. Nosso Tem próximo um tópico. monte de merda acontecendo, né? Mas vamos deixar só EA por enquanto, porque as outras Ah, merdas a gente tem que sim. confirmar elas, né? Outras merdas a gente tem que juntar elas num bolinho. Sim. E Por agora favor, que a gente. volta a música, eles querem de volta a música do Game Boy. Ué. Achei ofensivo, mas tudo bem. Ah, vamos lá. E o que a gente tem agora? Fora, a gente vai já vai mandar o. Mandar os ânimos, né? Os animes, então. Animos! Eu quero pensar quem vai ser mais interessante falando isso, o Aki ou o João. Porque eu quero ver a intensidade da voz do João falando sobre isso. Ele se animando. Eu gosto do João pra essas coisas, críticas construtivas, cara. É. Que ele é aqueles. É, como que é? Naqueles grupos de comédia japonesa, normalmente o João é aquele tipo Shinpachi, tá ligado? Aquele cara que é mais sério, assim, que tem o lado mais cômico, mais sério, tá ligado? Eu gosto muito. Deus do céu. Ele é aquele dragão preto da Kobayashi, mano. Como que ele chama? Ah, é verdade. É. Não. Ai, caraca. Ah, esqueci, Eu sei, tô mano. ligado, Dragão Preto. E aí vem o tarado que dá até medo. O logo. É, então. Mas vai lá, João. Bota pra fora a notícia do mês aí. Não. Então, eu descobri o seu caso, aliás, acho que num post de piada na internet, né? Ver se era verdade. Obviamente, né? A gente achou que era zoeira, né? Até É, procurar e eu acho realmente que é a verdade. sério, eu acho meio difícil levar a sério essa notícia. É um anime chamado X-Street Girls. Eu não sei se tem um nome japonês, não tô achando aqui. E bom, a sinopse dele: um grupo de três yakuzas falharam o último trabalho. Não, o trabalho do chefe deles pela última vez. Depois de ferrarem com um trabalho importante, o chefe. Eu tô traduzindo em inglês essa merda aqui. Boss. O chefe deu duas escolhas: Posso? cometer um suicídio ou ir pra Tailândia e fazer uma cirurgia de. Troca de sexo. De troca de sexo. Para Perfeito. se tornar idols femininas, né? Pontos para esse Fez boss. detalhe, né? Fez detalhe. Ponto pra esse boss, lol. Depois de um tenso 1 ano de treinamento para se tornar idols, elas finalmente são vão pro começam a fazer sucesso com muita popularidade. E aí que começa a verdadeira tragédia, seja lá qual for. E aí? E as expectativas? Eu só tenho uma coisa a dizer, velho. Everybody! Não vai Só dar quem certo. nasceu nos anos 90 vai Não vai entender dar certo isso aí. dessa referência, né? É, cara, E galera isso é mais verdade. nova vai. Acho que Pode, não vai vai dar dar certo. Isso aí não certo. vai dar certo. Ó, depende, porque não, a gente tem essa sinopse, mas a gente não sabe que estilo o anime vai ser. Eu não vi o mangá. É comédia. É comédia. É comédia. Então Vai ser pode voltado ser que seja bom. Então, não é drama. Então, é uma coisa de comédia. Então, sendo bizarro dessa forma, eu acho que funciona. Depende de como o autor vai encaixar, trabalhar a questão do uma sátira de idols, pode ser? Isso é interessante nesse ponto. Eu acho que por ser muito escroto, talvez seja bom. Me lembra muito do jeito que o Fullmetal Panic e Fumofu fez sucesso. Nossa, Fumofu, cara. Porque nossa, era um clássico. Anime muito sério e fizeram uma comédia em cima de um bagulho estúpido. Do dia a dia do cara que não manjava da vida real. E talvez nesse sentido seja engraçado por esse ponto. Mas aqui são poucos animes que conseguem fazer isso exato, aí, cara. Exato, exato. É difícil fazer comédia boa. Isso, é difícil, cara, fazer comédia boa, sério. Mas eles já ganharam um hype por causa dessa merda de sinopse aí. É, realmente, pode ser, né, que... Né? O Gintama, por exemplo, também tem uma puta crítica social, mas eles conseguem trazer, tipo, uma comédia bastante engraçada, cara. Boa até, inclusive, assim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia, praticamente. Mas eu tinha visto uma coisa que tava bastante em discussão, essa cultura do trap dentro dos animes, né? E, porque o que eles estão tratando é são de transgêneros, de certa maneira, né? Não necessariamente a pessoa transgênero, no caso, porque o cara obrigou os caras, né? Mas o que vocês acham de... Porque esses outros que vocês estão falando, talvez eles tenham funcionado por terem tratado de temas, às vezes, não muito convencionais. Mas esse tema não muito convencional é muito não convencional. Mas eu acho que o assunto é um pouco mais diferente, né? Porque esse aí é diferente, né? O Backstreet Girls é realmente uma mudança de sexo. Mas o que rola normalmente de anime japonês que eu percebo é mais cross-dressing. Uhum, uhum. O cara é homem e só se veste, certo? Isso. É, mas se você parar pra pensar no visual kei, ele representa essa questão, né? E é bem popular no Japão, por exemplo, o visual kei. Há décadas já. É, há décadas, cara. Então, eu acho que não é uma coisa que, tipo, é diferente, né? Eles não tratam a questão da mudança de sexualidade, né? Ou a questão de escolha sexual, né? De o que você quer se atrair. Mas não, é só um modo de se vestir, vamos dizer assim, praticamente. É no visual kei. Tanto no visual kei como os animes, né? Os traps, assim, né? Eu percebo. É. Eles, no caso, se vestem como mulheres, mas eles preferem ainda mulheres como companheiras, assim, né? Ah, mas nem... Amorosas. Mas você ser transgênero não necessariamente você é homossexual. Não. Em si, né? Sim, então também é, tem isso. É a mesma coisa. Tem isso também. É, tem isso também. Já no nosso cotidiano já é assim, né? Sim. O que talvez... É, porque hoje em dia é difícil você pensar que esses animes não vão chegar no ocidente. Tipo sim. Assim, esse tipo de coisa não vai cair pra cá. Vai estar na Globo, sim. Não, pro Japão na a Globo, galera às vezes vai aceitar numa boa. Mas tipo assim, vai que chega na nossa internet, vamos colocar assim. E o que vocês acham? Como a galera vai se recepcionar isso? Ah, o pessoal... Eu vou falar a verdade pra você, Nobuti. O pessoal tem uma certa dificuldade de ter essa noção de diferença de um transgênero, um cara que ou só curte cross-dressing, um cross-dresser, ou o cara é simplesmente um cara, no caso, realmente ele tem uma preferência de um sexo semelhante a ele, no caso. O pessoal tem essa dificuldade de ter essa diferenciação, de identidade, né? De gênero, identidade... Inclusive, até eu lembro, até nessa... uma novela aí atrás aí, eu lembro, eu sei porque a zona lá da minha, da onde eu trabalho, eu comento, né, sobre essa questão e tava batendo papo sobre eu essa sei. Questão. Achei, não achei, sabia, achei não que acompanhava a novela e tá com vergonha. Não, pior que não acompanha a minha novela, cara, eu não assisto TV já há mais de 10 anos já. É, cara. Mas aí a gente acaba ouvindo e tal, e por exemplo, minha esposa assistia e tal, tipo, eu perguntava algumas coisas só pra entender qual que era a crítica social que a TV tava tentando trazer. E aí ela tentou me explicar mais ou menos, eu entendi mais ou menos por cima e tal. E ele tava tratando sobre essa questão do assunto do transgênicos, né? Do transgênico. Transgênico? Não, transgênico. É um gênico com várias coisas. Meu computador até travou, fez pum na hora que você falou. É. ver que é uma pessoa plantada, né, de modo... deixa pra lá. Deixa pra lá. Na minha concepção, acho que o pessoal acaba não aceitando. E o que é complicado, pessoal, aqui é que, assim, ou você é do team a favor, ou team não a favor. Isso que eu não... Não tem o team meio termo, né? Não tem o team, tipo, pra mim é suave, tá ligado? De boa, neutro, não existe, tá ligado? Ou você aceita e você apoia, ou você, no caso, rejeita... demoniza o negócio, tá ligado? Uhum. É engraçado, é tipo que nem esquerda, direita, é uma bosta, porque não existe o centro, né? Eu, particularmente, pra mim, não importa. Pra mim, tipo, por exemplo, se esse anime tiver um lado cômico bom, eu assisti, cara, sem nenhum tipo de... porque são caras vestidos de... Mano, foda-se. Independente, pra mim, não importa. Muitas questões dos animes, quando eles trazem alguma coisa, por exemplo, até questão de visual, algumas vezes eu acabo até ignorando. Então, tipo, que nem o Inuyashiki, tem o 3D, 3D me pistola. Mas a história tá tão me segurando, tão interessante, que eu consigo desviar meus olhos quando vem um 3D ali, tá ligado? De boa. Tem bastante 3D, na verdade. Tem, cara, eu acho que dá uns 50% do anime, cara, sem zoeira, velho, fácil. Ia dar trabalho fazer aquilo sem 3D, mano. Um amigo meu aqui da academia, ele começou a assistir porque vocês estavam falando no podcast. Sério? Olha que legal. Ele falou, comecei a assistir lá, aqui no Yashiki, lá, ele assistiu todos. Pior que eu vou falar uma coisa, velho, teve um amigo nosso também. Baiano? O Pikachu. O Hiero conhece. Ele já assistiu tudo de uma vez também, cara. A gente indicou, o cara gostou e devorou. O Pikachu falou... Oi, diga. É que o Pikachu, ele tinha dito que se for falar mal do Final Fantasy, pra chamar ele podcast. Porque o Inuyasha, acho que o primeiro episódio dele é bem meh. Mas depois você pega o segundo... Sim, ele vai não dá ficando... vontade de parar. Ele começa a entrar nas partes mais interessantes, né? Sim, ele começa a abordar alguns assuntos, assim, umas críticas sociais bastante interessantes nesse ponto. Agora, sobre o Backstreet Girls aí, eu acho que, ainda com o que o Aki falou, acho que de todos os públicos que conseguem engolir esse tipo de coisa, de longe o público mais receptivo é o público de anime. É, sim. Porque, de novo, faz alguns poucos anos que estão enfiando os trap aí em tudo quanto é anime. De uma forma ou de outra, o povo vai começar a acostumar com essa ideia. De repente, tá todo mundo virando trap. Eu levantei essa questão porque, assim... Oh, my God! um amigo meu tá virando. A discussão dentro da sobre as questões de transgênero, sobre identidade de gênero, sobre... eu vou colocar o que eles chamam de preferência sexual, que aí, assim, é atração sexual e por aí vai, né? A galera que tá... E aí eu lembro que eu vi um texto sobre, tipo, com o... Pra galera que... como é que fala? Milita pelo discurso e vai e vê essas coisas de trap e tal. Talvez seja muito interessante, dependendo de como eles vão lidar com a história. Como eles vão colocar situações dos personagens que estão na situação, estão representando transgêneros. Por mais que essas pessoas não sejam transgêneros, né? Há uns 2 anos atrás, saiu um filme que concorreu ao Oscar. O cara não ganhou. Que chama Garota Dinamarquesa. Fantástico esse filme, que conta a história da primeira mulher transgênero. Ou seja, foi o primeiro cara que fez cirurgia de troca de sexo. No caso, ele era homossexual. E aí eu levei pros meus alunos e alguns, queriam entender, sei lá o quê, outros, não, isso é errado, né, isso não tem que acontecer. E às vezes esse anime tem chance de propor discussão pra um público um pouco mais jovem, e poder parar pra pensar assim, que isso não é errado nesse anime de você ver um homem tendo um corpo feminino, né. E isso, na verdade, é a particularidade e subjetividade de cada um. No caso deles, não, né? No caso deles, foram obrigados, mas... No filme, eles tratam bastante isso. Então, eu acho que eles têm oportunidade, ao contrário do que eles fazem com o Félix, que eles só faziam o cara ser literalmente uma piada do tipo, ah, ele parece mulher, mas ele não é mulher, eu vou rir da tua cara porque você achou que ele era mulher, sabe? Uhum. Ele só serve pra isso. É igual a discussão da thread que o João tava falando aí. Que tipo assim, cara, ah, legal, as TEPs vão dominar o mundo e tal. Aí o cara responde, mano, mas elas não têm mais pinto. E aí o cara de baixo, não, tipo, what? Tá ligado? Como assim? Onde é isso, mano? Onde? No próprio tópico do Toxanime. Ah, eu não vi. Mas nesse ponto, assim... Chega a ser engraçado, porque a gente tem muita gente contra, né? E tem muita gente, tipo assim, ah, velho, vocês assistem Blade S, mano. Na moral, velho, eu vejo saco, tá ligado? Eu vi um bagulho de boa, entendeu? Backstreet Boys versão trap, os caras zoando, entendeu? Uhum. Aí o cara fala, ah, depois do anime do Porsche, nada mais me assusta. Cara... Depois você procura sobre Midori no Hibi, vocês vão achar que Backstreet Girls não é nada. Midori no Hibi. Pesquise sobre Midori no Hibi. Até vou escrever aqui no rádio. Eu amo a música, velho. Eu já achei aqui. Procure sobre isso, vocês vão achar menos bizarro possível que o Backstreet Girls não é bizarro. A música é muito boa, velho. A música é boa. Eu acho que ele... só vai ser bizarro dependendo de como ele vai desenvolver as coisas, mano. É, uma coisa que o Nobuti, eu tava até falando sobre a questão do... o que eu gosto bastante, né? Eu gosto de ter oposições de opiniões algumas vezes, no caso, né? Uhum. Eu gosto também, a pessoa quando ele assiste um anime, por exemplo, pode abrir discussões também. Mas também pode abrir também a questão também de que não aceitar aquilo ali realmente e achar que realmente agora os animes tá tudo errado. Uhum. Mas eu acho que é bom ter esses dois pesos, no caso, porque isso também, claro, né? Tudo que você tem um exagero de aceitação de alguma coisa acaba também tendo certos problemas. Eu gosto de ter um equilíbrio entre as questões. A questão é que o ideal é que tenha respeito, né? Por exemplo, né? Se a pessoa não gosta, beleza, não gosta, sim, tal. Sim, é. Não vai sair. Eu não vou virar, não. Mas você pode virar. Pô, vai tomar no cu, caralho. Não, pode ter isso aí. Não é assim, né? Curto, então, beleza. Não curta, beleza. Eu respeito a sua opinião, beleza. Eu acho que isso aqui é certo e tal. Pra mim, no meu caso, não importa. Tanto faz ser transgênero, se não é, pra mim isso não faz diferença. Mas se a pessoa também não curte, eu acho legal, sem problema. Curta outros tipos de anime que seguem o padrão que ele acha que é ideal. E também que tem essas opções. Então, por exemplo, tem vários leques de animes, né, no caso, uhum. Que vocês podem assistir, no caso, né? É obrigatório você assistir isso aqui, né? Não, exato. O que acontece muitas vezes quando esse tipo de coisa surge é que nem você falou, não existe esse bom senso do eu não concordo, mas eu vou ficar quieto. É bem difícil. Não, é do tipo, que nem, eu até comentei num podcast aqui, teve uma filósofa que veio aqui pro Brasil, ela chama Judith Butler. E ela é uma das, tipo, um dos nomes na frente do que chama de teoria queer. E a teoria de estudo de gênero. Mano, foram tacar pedra nela no aeroporto, mano. Retardado. Entendeu? Falando que ela não tinha vindo pro Brasil porque ela desvirtuou as nossas crianças. Você fala, véi, olha esse anime. Se você tá preocupado com a Butler, vocês vão querer queimar isso aqui, entende? Então... Ninguém sabe que isso existe, mano. Ainda, até relaxa. Até aparecer aí na sua casa uma faixa. Ah, até aparecer... A gente não vai saber quem... Alguém falando na Adrenaline, que aí vai parar no G1, vai ter Bolsonaro falando e fudeu. Bolsonaro. E aí fudeu. Vai ter aquele exército da Universal atrás desses caras. Sim. E é engraçado como existem poucos animes que abordam o tema, assim, entendeu? Sem ser como piada, entendeu? Ou, tipo assim, só um trope, né? Que a maioria das traps é um trope no anime, né? Um dos animes que eu acho muito legal, que envolve bastante o tema... O tema, ele é bem explicado, entendeu? Mas ele é de uma forma mais real, né? Que é o Aoi Hana. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É aquele do balãozinho? O da bandeirinha? Não. O Aoi Hana... Ele é um anime sério, entendeu? Ele não é... Big Blue Flowers. Ele é um pouco mais... mais serião, entendeu? Ele retrata mais ou menos essa ideia do preconceito, né? E do quanto, entre aspas, seria um amor platônico, entendeu? Um amor proibido, entre aspas. Ah, tá. E é um anime muito bonito, o traço dele é fantástico, entendeu? A Eu não vou música de perceber que... abertura dele é linda, entendeu? Tá na lista, tá. Vai ser difícil você achar uma versão que não seja tipo assim, de 1900 bolinha, tá ligado? É, Ele não é tão porque. antigo assim. Não, ele é antigo É, sim. Ele é de 1909. 2009, mano. 2009, pô. Não, Isso é antigo? não. O remaster dele é 2009. Ah, você tá falando pra gente Ah, então ver vai ter um remaster, porra. o consciente. Não, eu quero ver se vocês acharem o remaster dele. Por que não acharia 2009, caralho? Eu Vou não achar aqui achei, só de eu não raiva, achei velho. um remaster. Vou achar que Acha só de raiva, então. Eu não achei, Acha cara. aí Eu nos vou aí em passes. Maringá e vou enfiar no teu rabo, seu filho da puta. Eu não achei, cara. Eu Achei. procurei em Achei. vários lugares. Achei. Valeu, falou. Achei já. Qual que é a Aqui, resolução? você sabe que o Jean é o Full hacker do... HD e áudio em FLAC. Vou mandar pra você aqui, ó. Toma na cara. Manda aí. Oh my god! Você tá tirando o Nia Torrents, mano? Tem que... Oh my god! Achei em espanhol, achei a trilha sonora. Ele é curtinho. Ele é curtinho. Legal, legal. Analista. Ah, ele foi. Ele teve Nossa, teve um Blu-ray dele, cara. Ah, já comprei aqui. Data, 2016, eu não Olha esse tinha jogo, visto, cara. Eu não mano. Olha sabia esse que tinha jogo, lançado essa comprei porra, aqui. velho. Que forgado. Caralho, mano. Valeu, falou. Valeu. Nossa, Drop realmente tem um Blu-ray, velho. Ô, Drop louco. the mic. Holy shit! Holy shit, velho. Já tô no terceiro episódio, mano. Quando vocês Caralho, aí é. É speedrun tem de uma anime. tatuagem agora. É speedrun de anime. Cara, é muito bom, cara. Assistam, é Eu legal. Tô baixando mesmo. Sem sacanagem, assistam. É muito legal. Legal, cara. Olha, eu vou falar a verdade. Eu acho que eu nunca vi um anime com esse tipo de crítica. Já vi aí sobre a questão do racismo e tudo tal, mas não de. Essa questão do amor platônico, assim. É que não é no estilo, por exemplo, de Sakura Kiss, que é basicamente um hentai, tá ligado? Sem a tag de hentai, tá ligado? Esse ele é muito mais sério, entendeu? Ele é mais. Ele, inclusive, ele é mais pesado, né? Eu não sei nem se ele pode ser considerado seinen. Eu acho que ele tem aquele. Como que é aquele que é pra mulher mais velha? E o Hugo tem que aprender o Google. É mulher pra. Mulher mais coisa? Não é mais não. coisa. Mulher mais. Caralho. Seria tipo nenhum. Assim, o equivalente ao seinen, só que pra mulheres. Não, não. Tem um coisa, seinen. Ah, eu já ouvi esse termo, mas é tão incomum que É mais. Tão incomum, velho, porque normalmente não é feito pra... Josei. Ah, isso, Josei. Ele isso é Josei, é. É um tipo de estilo de anime que sei, é bem na verdade, né? difícil. Apesar que se parar pra pensar, o Mahou Sky Pack Zero 181, olha o Léo. É meio... Pack é essa mesmo? É, mano, o Léo fala que se ele viu um perfil com Pack 181, ele tá fechando. Pesquisando aqui. Eu tô também tentando pesquisar Aborto. O que é isso. É, a galera que é contra. Ah, tá. É aquela que passou recentemente. Puta que pariu. Puta que pariu, é verdade. E aí hoje eu vi na. Acho na Televisão Cultura, eles fizeram algumas perguntas, né? No centro de São Paulo, né? E incrivelmente, né, constataram que quem tem ensino superior é a favor e quem não tem ensino superior é contra. Engraçado, né? Sabe, né? Essa correlação, né, entre. entre instrução, né, e ser a favor ou contra. O bagulho é louco, hein, velho? Na moral. Mano, eu nem sei o que é isso de verdade, né? Vai tomar no seu rabo, então, Léo. Eu só joguei a bait aqui, só. É, só baitei, seus otários. Ela escreveu o pack no Google, copiou o primeiro número e jogou. É, ele vê isso no perfil dos outros e ele fala, não. Ô, João, já que você é o mago aí, mano... Ô, Léo, ó pra você, Léo. Meteoro de foda-se! O que você quer que eu ache? Um meteoro de foda-se. O que eu achei tava zoado, mano. Mano, eu já mandei esse baixa-gosca, eu já te passei. Não, eu baixei, então. Aí eu comecei a assistir até o terceiro episódio, só que aí os episódios começaram a ficar travando, mano. Vamos parar de falar. Vocês compraram o Ghost, que compramos. Veio com uma qualidade ruim, seus pau-rabos. Nós importamos do Japão. Sim. Você tem problema achar um aqui de... Eu achei um de 30 GB com dual áudio, Full Mas HD, FLAC. Era esse. Do Kametsu? Ah, não lembro, mano. Mas 30 GB? Era grande. Ó, você tem a opção até de 5.1 áudio, se você quiser ver no home theater. O Aki, não, o João. O Paulo, na verdade, ele baixou o Pregnant Gothic Girl Device aqui, tá ligado? 30 mega. Jesus. Com Mickey 81, tá ligado? E tá achando que é isso aí que ele baixou certo. Cara, não, eu comprei e o carinha da banca me zoou. Ah, o carinha da banca. O carinha da banca, ele falava assim, oi, bisdiet, também ou não? Vem o Russos, legenda. Mas eu... E tomava suco de limão? Ou não, laranja, né? Laranja, que é assim, né? Esse aí que o Hugo falou, eu botei na lista aqui, quem sabe uma hora vai. Achamos aqui. Esse aí foi o Paulo é foda. Eu viro pra ele assim, Paulo, assiste o anime. Calma, tem que terminar de assistir todos os animes que o João me mandou assistir aqui. Aí fala, tá, quantos animes você tá assistindo? Ah, tem... I know esse... acabou. Netsu. Tô assistindo Netsu. Pronto. Netsu e Just Because. Isso. Tem que esperar acabar, mano. Tem que esperar acabar. Caralho, mas e aí, o que mais nós temos, já que a gente pegou a notícia que abalou o Japão? Não abalou não, porque isso aí só causa comoção no Brasil, na moral. É, acho que senta é no Sankanku Complex, os caras já tem Rulho 34 do bagulho, tá ligado? Não, eu estudei aí com a paçoca. Lá no Japão, nesse exato momento, os caras estão comprando action figure já. É exatamente. Praticamente, cara. Os homens. Então, tipo... Talvez São Paulo vá ver Code Geass, porque eu não aguento mais. É, o Léo fica falando, mano. Ele fala, assiste Code Geass. Eu falo, mano, vou assistir, tá na lista, mano. Ô, Paulo, cara, não, Code Geass é bom, velho. Não foi você que mandou uma lista de anime de um cara, falou animes psicológicos, né? Tinha Attack on Titan e Code Geass. Eu fiquei, dude, como assim? Eu falei, vou ver depois, né? Porque era do filmão. É que nem hoje, eu falei, mano, compartilhar mais isso assim, universo e ufologia. Eu falei, vai ter uns documentários, né, nossa, mano? Nossa, ele compartilhou mesmo. Eu fiquei olhando assim, Paulo, aí, por isso que as pessoas não te levam a sério, mano. Aí, mano, eu abro e tá ali. Avatar. O perfil de um monstro. Falei, mano, que lista bosta é essas coisas mais... As melhores coisas que tem aqui são Interestelar, Contato de Quarto Grau, é um filme merda ainda, diga-se passagem. A Chegada, Sinais também é mal menos. Tem Intruders, que é antigo, que é bom. Fire in the Sky é antigo, também Perdido é bom. Perdido em Marte. Ah, velho, porra, só tem anime. Nossa, não, só tem filme. É só filme Nutella, velho. Aí o cara me bota Bolha Assassina, Wall-E. Bolha Assassina. Wall-E, mano. Por que Wall-E, velho? Não faz sentido nenhum. Porque eu tenho um ET elevador ali. Ele botou ufologia, fila de uma puta. Entendeu? Caralho, mano. Que cara burro, velho. Esse robô é alien pro cara. A montanha enfeitiçada, mano. Porque aparece um OVNI de ufologia. Começou. Puta que pariu. Meu Começou. Deus do céu, mano. Montanha só me lembra de um bagulho, velho. Aquele Brooklyn Hole, sei lá, Brooklyn alguma coisa lá. Brokeback Mountain? Brokeback Mountain. Acho que é isso, isso aí. Cara, eu sei que eu fiquei tiltado com essa lista. Eu fiquei muito... Eu fico tiltado toda vez que eu vejo as listas de melhores animes do Japão. É, o chefe Master do Pan tá indo essa conversa. Pra lugar nenhum, como sempre, né, chefe? A gente tá... A conversa nunca vai pra lugar nenhum, velho. A gente tá indo pro Marte agora. Mas vamos lá, prosseguimos com os animes. Aqui, mete bala, velho. O que tu queria falar? Ah, bom, inclusive, né, vamos voltar pra parte ali da análise semanal. Oh, bom, my God. Não, peraí, Hugo, cadê a porra dos overlays? Que overlay? Overlay é o meu caralho. Do Tanayan? Eu não vou colocar aquele overlay, cara. Não tem 2 minutos pra usar eles. Não, mano, não precisa. Vai ficar bugado, eu não vou mexer nisso, depois eu mexo. Mano, você é muito burro. Chegar meu outro monitor, eu arrumo. Jesus. Não, detalhe que 1h30 dentro do podcast ele pergunta cadê o overlay. Depois eu que sou o lerdo. É, tomar no cu. Prossiga. Bom, até o Léo já viu ele falando ali, até eu já vi. Até ele já tá usando no canal dele ali. É, tá dando risada aqui, morrendo aqui. Bom, vou fazer o comentário semanal, né, do Inuyasha, que é bom, que é um ótimo anime que dá pra comentar semanalmente, né, ele tem plot pra isso, um bom é isso, né, apesar que eu vi engraçado, né, mas eu reparei bastante em relação à parte de desenho 2D, tava meio deixando a desejar em relação quando não focava no personagem, assim, quando tipo, tava o personagem andando assim, meio que... Eita. Meio que numa distância assim, ficava totalmente esquisito o anime, assim, meio desfocado. Mas, bom, ignorando essa parte, mas em relação ao que é mais importante ali, que eu acho legal na parte sem nem, é a parte do plot, né? Então você começa ali com a parte ali do anime começando em relação a... praticamente, vamos dizer assim, aprofundando a amarga vida do Shishigami, né? Shishigami é um moleque, só pra situar isso, as pessoas é como eu. Que... Isso, é o moleque, né? Então, vou tentar dar menos spoiler possível, então vamos dizer assim, vou deixar meio que meio genérico a informação. Não, bota spoiler, pau no cu. Bota spoiler? Então, bom, a polícia já chegando, arrombando os caras lá, atirando na mina, atirando na véia. Acabando tudo e atirando o cara. Só que aí, cara, Shishigami praticamente é assim, né? É olho por olho, dente por dente, né? Então, tipo, fez isso e ele pagou no dobro. Então, praticamente... O legal é assim, né? Não focou só nessa parte, né? Ele focou na questão... Atirando a véia. Atirando da filha do... Do véio. Isso. Acabou focando na filha do velho um pouco sobre a questão. Apesar que foi meio whatever, né? Porque, tipo, pô, descobriu que o velho é um robozoide, beleza, mas mesmo assim. Tipo, vai começar. Dar um ela se interessar pelo pai dela, né? É isso, isso eu acho legal. Vai começar a dar mais envolvimento ao velho. Isso que eu tava até reclamando no último análise. Tava falando assim, pô, tá faltando um. Tá faltando uma história ali do velho pra poder deixar uma questão mais drama ali, né? O legal é que trouxe a filha dele e tal, até inclusive, que ela começou a aprofundar sobre a questão do problema familiar deles ali, né? Então isso eu achei já interessante nesse ponto. Mas aí depois continuou sobre o Shishigami, né? Em relação à questão do problema dele, né? A questão da drama dele tá tão boa, inclusive, que me fez me recordar e que eu consegui até, inclusive, não ter dó, mas como se diz, compartilhar do mesmo sentimento do Shishigami, assim, teve no caso. Empatia por ele. Empatia. Por exemplo, eu só tive um personagem que eu tive empatia com o vilão, que foi o Star Wars 3 com o Lucky, não lembro. Star Wars? Né? Star Wars 3, que o cara vira vilão. É que eu sou muito ruim, velho. Isso, Anakin, isso! Jesus. Isso, eu sou muito ruim com nomes e coisa e tal. Realmente, tipo, pela situação que ele viveu... Nossa, o final é pesado. Pela situação que ele viveu, dá pra entender... Por que que ele virou um vilão, praticamente, assim, Por que, né? que ele escolheu aquilo? Aquele caminho, né? O Shishigami, no caso, eu começo a ver o porquê que ele chegou nesse ponto, né? Se, no caso, eu conseguir chegar a um ponto de uma empatia de um personagem que é vilão, você percebe como que a história é bem construída. Mas isso pra mim, tá? Uhum. Pode ser que vocês também não tenham essa mesma empatia, né? Que cada um aceita a obra de maneiras diferentes, né? Sim, sim. É normal. Tem muita gente que odeia Shishigami e acha uma bosta. Pra mim é bom. Pra mim é acho legal, né? Uhum. Então, tipo... E também outra lição de moral que ele tá dando assim que no anime que eu acho bastante legal é que... até onde chega... Essa filosofia olho por olho, dente por dente, chega, né? A que ponto chega, né? Tipo, beleza, você fudeu com a minha família que eu tenho aqui, agora eu vou fuder com a família de você. Isso é pra quando, né? Beleza, aí você explodiu, beleza. Aí, tipo, cada vez mais, ódio só gera mais ódio. Então, tipo, isso só, tipo, não tem um caminho fim, praticamente. Então, qual é a solução? Uhum. Sei lá. eu não consigo enxergar, né, nesse ponto, né? É... Isso que eu tô esperando, né? Ver qual que é a solução, assim, o que que o anime vai trazer. É, vai trazer nessa questão, né? Ele tá naquela missão de redenção ainda? Falou que ele tava. Só que aí apareceu os fucking policiais arrebentando tudo, matando, matando a coisa, aí já era, velho. Aí o moleque já se revoltou de novo. Já, falou, foda-se aí, merda. Foda essa merda, vai tomar no rabo de vocês, eu quero é matar todo mundo, vou matar com os polícia, agora vou morar na favela. Você vê que o chefe Márcio falando, estamos falando do anime do cachorro que tem o velho Pailha, e o moleque problemático que lê muito mangá? É, esse mesmo. Esse mesmo que nós estamos falando. E o Anakin acabou daquele jeito porque era muito burro, podia ter matado o cara e fugido do caminho. Ah, eu não lembro do plot. O Anakin, ele era muito fácil de ser manipulado, porque o... que ele tinha um ego, né? O problema do Anakin também era o ego dele, era o orgulho dele, que fez com que o Palpatine fosse lá e falasse assim, ah lá, tá vendo, o Obi-Wan não te acha tão bom, mas eu te acho bom, eu vejo seu valor. Vai lá matar 100 crianças. É, vai lá. Valeu, falou. Ai, se você poder ficar com a mulher, é foda. É, mas é... se parar pra pensar nesse ponto, o mérito é mais do cara que conseguiu manipular o Anakin do que qualquer coisa, né? Ah não, o Palpatine é foda, que não. É... Mas é engraçado isso que você tá falando sobre ter empatia, porque realmente tem personagens que a gente não consegue criar isso. Eu fico me perguntando se às vezes é algum tipo... Porque eu consigo ter empatia ou por personagens que eu vejo que estão sentindo coisas que eu já senti. Então eu falo assim, nossa, eu já passei por uma coisa parecida. Ou agem a partir de princípios que eu consigo compreender. Normalmente, por exemplo, as pessoas... Acho que não consegue criar uma empatia de uma coisa que não existe ou que você nunca sentiu. Então, por exemplo, eu não consigo criar muita empatia... Verdade, por exemplo, é pra pessoa que, por exemplo, eu não consigo imaginar um arrependimento de um assassinato, por exemplo, uma pessoa que tem arrependimento, porque é uma coisa que nunca passou na minha cabeça e eu não consigo criar, e qualquer tipo de empatia que eu tente criar é falso, porque... Nem faz muito sentido. Mas eles falam de pessoas. Mas fala-se de pessoas que conseguem criar empatia muito mais fácil do que outros. Tipo, conseguem se colocar no papel do outro muito fácil. Eu acho que dependendo, pode ser que seja meio genérico, né? A verdade é que se você passou por uma situação, você consegue se aprofundar naquela questão. Mas você não pode criar qualquer empatia, assim, no caso. Porque, por exemplo, eu posso criar uma empatia, por exemplo, de ter uma dó de uma pessoa que passou fome, porque, por exemplo, isso já teve algum certo aspecto da minha vida que já aconteceu isso, mas, por exemplo, não chega nesse ponto, por exemplo, de morar na rua, por exemplo, eu nunca morei na rua, então não consigo ter essa mesma empatia. Vamos pensar, empatia, tipo, assim, num ator, ele consegue se colocar numa situação... A ponto de conseguir simular algo. Isso, mas ele tem que conviver aquilo. Então, normalmente, os atores fazem, né? Eles, procuram... Não, alguns atores de método fazem isso, né? Mas tem outros que... Eles pesquisam, vão até o local, né? Por exemplo, que nem eu lembro de uma... Não sei porquê, mas eu lembro da Débora Seco, por exemplo, né? Eu lembro dela, tinha que fazer um papel de puta, se não me engano, né? De prostituta. E ela visitou e fez entrevista com as mulheres, tudo tal. Então, assim, quem leva o papel a sério, no caso, normalmente ela tem que fazer o convívio, né? Ela tem que estar ali no meio pra sentir o feeling. Mas ela não viveu ainda aquilo. Não viveu, mas, tipo, se ambientou. Ela se ambientou, né? Se ambientou mas se na fosse assim, eu fico do lado de alguém que tá vivendo alguma coisa, eu conseguiria sentir o que ele sente. Entende? Se, às vezes, esses caras, ela consegue fazer isso porque ela tem uma facilidade de se colocar no papel delas. Ela não precisa viver o que elas vivem, mas ela pode só estar perto e pegar aquilo. Se eu chegar lá, ou se o João chegar lá, talvez o João não vire uma boa puta. Pode ser. Eu concordo também, faz sentido. Essa é a verdade, mas eu acho que você pode fazer uma simulação, né? Você tentar fazer uma simulação de um convívio, né? Por exemplo, você não precisa ser uma pessoa de rua, mas você pode simular de passar 3 dias na rua. Pra você meio que... Porque... Mas você não vai estar explicitamente como uma pessoa de rua, entendeu? Então você pode fazer uma simulação. Aí vem a filosofia da coisa. O que é exatamente ser a pessoa de rua? Entendeu? É. Mas tem atores que nem o cara que fez o Coringa, que eu esqueci o nome lá, que se matou, e o Jared Leto, eles são, o Jared Leto é famoso por inventar umas coisas, então tipo, ele foi fazer o cara do Blade Runner, ele botou lentes de contato pra dificultar a visão, porque ele ia interpretar um cego. Uh-huh. Ele interpretou 2 minutos de cego. LOL. E sei lá, você vê o cara que foi fazer o novo Hannibal, eu não sei se ele foi começar a picotar a gente pra ver como que era interpretar um assassino. Deve ter ido no açougue picotar uns bichos, né? Né? É, e no próprio fazer Hannibal, uma simulação, né? Pode no fazer próprio Hannibal, ele... Então, mas ele não tem que viver aquilo pra ter empatia com aquela situação, entende? Ele, essas pessoas talvez consigam se colocar naquela situação. No Hannibal eles brincam um pouco porque, com isso, porque o Will, que é um personagem lá, ele consegue compreender, eles colocam mais ou menos assim, compreender a mente do assassino, porque ele se coloca no lugar do assassino. Ele tem essa facilidade, né? É que quando a gente fala ser humano, ele é uma coisa bem bastante variável, né? Então, sim, tipo, gente que tem essa facilidade, tem gente que não. Mas o que eu vejo, assim, o que eu conheço ao meu redor, é muito difícil de ter, criar essa empatia facilmente. É, não, deve ser gente que tem já um grau de facilidade já pra conseguir olhar um negócio. Eu acho que o mundo artístico, eu acho que consegue chegar nesse ponto assim fácil, ou que trabalha com algum tipo de trabalho, que eu acho que é mais fácil criar esse tipo de empatia. Mas no meio de convívio que eu trabalho, por exemplo, e também a minha área também, e onde eu meio que fico, vamos dizer assim, então... É difícil as pessoas criarem esse tipo de coisas, né? Algumas pessoas conseguem criar empatia facilmente, né? É, tem uma teoria de um cara, que eu não lembro o nome agora, mas é a ideia de que a gente tem vários tipos de inteligências. Inteligência musical, inteligência matemática, inteligência linguística, por aí vai. E uma delas é essa inteligência que possibilita você ter sei lá, uma subjetividade mais forte, uma merda, tipo assim, né? E isso às vezes está atrelado a alguns outros tipos de características que as pessoas desenvolvem. Então por isso que isso caberia bastante a quem vai se envolver com algum trabalho voltado para arte. Ele tem que ter aquilo. É tipo aquela galera que fica olhando para um quadro e começa a chorar. Sim. Entendeu? Você olha para eles e fala, velho, eu não tô vendo nada aí. Mas eles estão vendo, tipo... Eles estão sentindo trocentas mil coisas ali. Eu acho isso fascinante, mano, mas... Eu não consigo. É loucura. Diz engenheiro. É, então, é que a gente é exato, cara. Eu também sou de exato, então é meio difícil, tá ligado? Eu sou de exato, mas mesmo assim eu consigo entender muita coisa, entendeu? Tem muita cena, cara. Não, mas tem muita cena, velho. De anime, qualquer coisa, velho. Que a música, cara, me leva pro outro mundo, tá ligado? Jogando, igual como você, Paulo, a campanha do Battlefield 1, cara. Porra, é triste aquela merda. Mano, a cena da pomba mareja meu olho até hoje, velho. Porra, se você sabe o que... Você é meio mole, você sabe, né? Não, você tem que ver, cara. Você tem que pensar, cara, a situação que os caras estão. Eles estão lá numa missão onde a máquina vale mais que a vida deles, tá ligado? Por que você acha que ele mandou destruir o tanque, ali, né? Entendeu? Porque se cair o tanque na mão do inimigo é muito mais perigoso, tá ligado? Olha pra nota de 100. É, eu também, cara. Isso aí acontece... mentira, eu nunca vi uma cena na minha vida. Mas enfim... só de 50, de 100 não existe. Só em forma do monitor. 100 pra mim é UFO, tá ligado? Não existe, né? Mas eu entendo isso, porque realmente, por exemplo, história de guerra, mano, puta, isso mexe muito comigo, mano. Um que eu fico pensando assim, nossa, mano, a gente nunca vai entender o que é o sofrimento dessa galera aqui, com a nossa idade, com a minha idade do João, na verdade, né? Porque a gente, somos mais novos aqui, já estavam indo pra guerra e já estavam morrendo na guerra, e nem sabendo por que estavam na guerra, mas a gente tinha que lutar a guerra dos outros, sabe? Nossa, mano. Não só isso, cara, né? Em vários, tipo, se você for parar a pensar, em vários animes que eu consigo me relacionar, entendeu? Entender a história ou por que o personagem tá sentindo aquilo, entendeu? Eu consigo ter essa empatia, mesmo sendo de exatas, entendeu? Acho que isso aí depende da pessoa, não da área que ela estudou. Eu não tô falando que, tipo, só é exatas, não vai chorar nem nada. Não, é possível, cara. Por exemplo, meu ponto fraco é, tipo, qualquer coisa que envolve animal me foge, tá ligado? Porque, puta que pariu. Sim, animal é foda. Não, é que eu meio que... me distanciei com o conteúdo ocidental ultimamente, mais uns 5 anos assim, não vejo nada, tá ligado? Assim, e você, então você assistiu Bob Marley e eu, então? não assisti. Tá, então, tipo, por exemplo, Fumera Alchemist, por exemplo. Teve aquele tema Tegami no Bate. Teve umas cenas também com animais ali também, cara. Puta, aquilo ali me foi de tal maneira ali facilmente, entendeu? É bem então, diferente, tipo... sei lá. Pra mim, por exemplo, o discurso do Mumen Rider no One Punch Man. Cara, aquilo é pesado pra caralho, porque ele sabe que ele não vai conseguir fazer nada contra o bicho, tá ligado? Mas ele e aí as pessoas... Ele é um herói. É, e o incrível, cara, daquela cena é que ele junta assim, nossa, o cara vai virar o Vegeta finalmente. Aí ele tá muito aberto, assim, pá, tá ligado? Fica assim, off, velho, os caras são muito fãs no cu, entendeu? É... E na hora que o Saitama segura ele também, você fala assim, caralho, velho. E ele fala assim, ah, tipo, você fez um bom trabalho. Porra, isso aí é... animal, né? Dói no coração. Porque você vê um cara, tipo, o Saitama não tá nem aí pro cara. Tipo, o cara é um lixo pra ele, tá ligado? Você, o que esse sapo escroto aqui, velho? Vou dar um tapa nele, vou explodir ele, tá ligado? Deixa meu saco, né? É, no Boku no Hero, a cena que o All Might fala, você pode virar um herói também. Jesus, tipo, mano, isso aí é de realmente... Arrepia inteiro, tá ligado? Caralho, eu fico mal. Mas aí é uma história muito bem contada também, né? É, eu acho que você trabalha bastante, né? No personagem, uhum. Trabalha bastante também. Tem a trilha sonora, tem o enredo. Sim, tudo trilha tal. Sonora me mata, velho. Isso. Tem outra cena da campanha, Paulo, do BF1. Começa a tocar aquela mulher cantando em árabe, velho. Nossa, aquela daí. Naquela cena, mano, você fala assim, não, filha da puta. Cara, não, mas essa parte que o Chef Master tá falando, isso me lembra da história da Primeira Guerra Mundial, onde o pessoal parou pra festejar o Natal. Uh-huh, é, depois teve... eu queria voltar. Tá acontecendo num front isso aí também. É, cara, isso é assim. Caralho, mano. Quando eu li essa parte, eu tava lendo aquele livro do Ken Follett, você fala assim, mano, o que deve se sentir essa merda, sabe? Uh-huh. Deve ser foda. Olha só, a gente podia fazer um planinha sobre animes. Um livro. Fazia a gente sentir isso, né? Sobre animes que mexeram com a gente aí, ó. Já teve, não teve? Animes do Kokoro? Já teve? Ah. Fez um podcast assim? Animes que emocionam o Kokoro. Não lembro do que falei, mas isso já teve. Teve sim. Só que não nesse sentido, tá ligado? De animes, vamos colocar então, animes comuns que fazem a gente sentir... Porque você olha pro One Punch, velho, e fala assim, velho, esse negócio não vai ficar me fazer ficar triste nunca. Você olha o One Piece e fala assim, ah, velho, que ridículo, tá ligado? One Piece, eu fiquei marejado na história do Sanji. Eu chorei pela porra do barco, velho, tá ligado? Ah, o barco é foda. Olha, tá vendo, ó. Fala do barco. Por fala do barco, não. Que o barco é... O barco, velho. O barco do One Piece me deixou triste, velho. Mano, aqui em barco, acho que a mano. Cena mais triste barco é barco, velho. Puta que pariu, velho. Não, é engraçado, porque assim, é... Não, barco sabe não é vivo. Aquele... Mesmo, sabe aquele objeto que você, tipo, passa tanto com tempo com ele que você, tipo, cria até um laço, cara, tá ligado? Tipo, tipo meu sabe, monitor da Beck. Por exemplo, você teve uma mochila. Uma mochila que você usou todo o seu ensino fundamental, por exemplo. Uhum. E você, tipo. Acaba pegando, tá ligado? E você se vê tendo que se desfazer daquilo ali que você passou quase uma vida inteira, tá ligado? Uhum, mesmo foda. Que é um objeto inanimado, nem nada, no caso ele não tem nenhum sentimento, você criou um laço, você tem uma memória junto com ele, e ver aquilo ali meio que despedaçar, é meio que você começa a se relacionar que, tipo, uma parte do seu passado tá indo embora, tá ligado? Você começa a relacionar umas coisas assim, tá ligado? Aham. Uhum. É tenso, cara. É mais ou menos essa ideia, entendeu? Ele utiliza essa mesma... esse abismo feeling, né? Então tá é foda, cara. Eu não assisti, mas eu imagino. Sim, tem bastante anime da... Bem que eu já falei pro Paulo, eu sou igual manteiga derretida igual ele, tá ligado? Nossa, tem um monte de, choro muito fácil. Tem um monte de anime, assim... como é que fala? Anime mainstream, entre aspas, tá ligado? Que tem cenas que são, cara, de arrepiar, tá ligado? Então, Boku no Hero me faz chorar, cara. Eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar. Toda temporada tem episódio que me deixa. Não tem uma cena, velho, triste. Você lembra do porquê você tá naquele grupo, João? Você cria grupo, empatia. Véio. Cria empatia, exatamente. Eu valorizo mais os objetos do que as pessoas. Tô vendo. Ele eu gostaria. Na cadeira dele agora, ele tá passando na cadeira. Eu gostaria de deixar claro que eu não tenho nenhuma ligação com esse indivíduo, tá, Polícia Federal? É, se surpreender ele que ele picotar as pessoas e começar a usar a pele delas com máscara, tá ligado? Aí... Fazer a roupa dele. De loli, então, é... né? É, eu não tenho nada a ver. Não, mas falando sério agora, qual que é o... Cara... Tô tentando lembrar agora um anime também que me deixou... Véi, não, Made in Abyss, velho. Vai tomar no cu a história da Nanashi. Vai se fuder, velho. Não, parei. Tô indo embora. Tchau. Não, não. O Aki não assistiu ainda, né? Não. Falou. O Aki passou as férias dele e não assistiu. Eu vou assistir ainda, velho. Pode ficar cegado. Vou rushar de uma vez, cara. É que eu tenho que ler o One Piece ainda, velho. Você não tem que ler isso, velho. Joga no lixo, essa bosta. Não, mas é bom, cara. One Piece é bom, velho. Oh, o chefe mais falando de Hacksign. Eu não assisti Hacksign. Eu também não assisti Hacksign. Contei. Hack é foda também. Hack. Dot Hack é tenso, velho. A cena final do desenho é pra enfiar uma estaca no peito, velho. É muito tenso também. Na hora que você descobre por que tem as motivações dos personagens dentro do jogo, das pessoas, entendeu? E começa a mostrar, tipo, as pessoas fora do MMO, entendeu? É foda. Esse Hacksign tem 26 episódios, né? Sim, ele é meio compridinho. Mas bom, a gente tem mais algumas coisas pra falar de animes ainda, né? É... Vai sair o anime do Ultraman. Yep. E já que ele é da Victor, eu não vou colocar a imagem dele pra gente tomar copyright strike instantâneo. Eu já aprendi, velho. Tem coisas, tem algumas que eu não coloco mais, tá ligado? Nem fudendo. Não dá pra insistir. Não, isso cara, é muita injeção de saco depois de lá pro YouTube que a gente tava fazendo uma crítica do bagulho, né? Enfim. Mas vai sair o anime do Ultraman, né? Made in Abyss, segunda temporada. Made in Abyss, segunda temporada. Óbvio, né? Seria se eles não botassem. Não, ia ter, velho... Ia fazer igual no final do Evangelho, tá ligado? Os caras foram lá no Japão e picharam a porra toda. Eu ia lá pro Japão só pichar a frente do estúdio. Seus pau no cu, cadê? A gente escreveu em português ainda. Acabou paz, igual os corintianos fazem, tá ligado? Que mais foi anunciado? Sakura Card Captor, né? Era a data, né? Liberaram a data. Legal. Tipo, estou esperando. Achei bonitinho pra caralho ela abraçando o Cioran lá no início, tá ligado? Mas apesar que eu não gosto do Choran, velho. Não sei Mega Kawaii Desu. É porque ele tá com a Sakura, e a Sakura era o crush de todo mundo quando era criança. Sabe? Porque ele lembra da sua vida, Aki. Você nunca vai ser um chinês que controla cartas. E que ficou com a Sakura. Só deixando isso claro. Porque quem não gostava da Sakura quando era criança está mentindo. Exatamente, Chico. A Sakura vai voltar. Eu gosto mais da Tomoyo. Ui. Ah, ela era fofinha mesmo. Ah, meu Deus, a Tomoyo é... Dela. Nossa. Eu não sei se vocês notaram, mas ela tá sempre com um lírio perto dela, né? Não. Então, o que é lírio? Como que se fala lírio em japonês, Aki? É... Ruririo. Ruruyu. Yuri. Se fala Yuri. Eu sei, aí eu boto uma... Como é que é? Lírio é Yuri em japonês. Ah, tá. E você tá ligado que o irmão da Sakura também meteu a binguela no Yukito, né? Todo mundo sabe disso. Ah, mas eles se pegam hard desde sempre. Hardmente, velho. Aí, ó, essa música da Tomoe era... Só que ele é um anjo, então pode. Ele é um anjo, então pode, não tô entendendo. Ah, não. Paulo. Essa musiquinha é muito fofa. Como é que eu faço pra quicar o Paulo do podcast e ele tomar o canal pra mim? Não tem como, né? Ele é dono do e-mail. Ai, fudeu. Ó, Google, roubaram meu e-mail. Roubaram meu e-mail, Google. Pior que eu assisti Sakura quando era criança e só quando fui reassistir ela mais recentemente que eu fui ver que a Tomoe é lésbica. Exatamente, eu também tive essa. Porque quando era criança, nossa, que massa anime e tal. Aí quando você assistiu, você assim, caralho, mano. Não, mano, olha a broderagem, velho. Ih, tá rolando broderagem, velho. Ih, tá rolando outro tipo de... Ih, caralho. Eita, porra. Ah lá, em todos os animes da Clamp eles se pegam. Cara. A hora que o Kito fala assim, eu preciso da sua energia, mano. Foreign shit! Holy shit, aí que eu juntou as ideias na cabeça. Ai, caralho, mano. É tipo a Saber, tá ligado? No primeiro Fate, que ela tem que pegar a energia do menino lá, né? Yoga! Eu Yoga! Yoga! Sinta meu cosmo, Yoga! Aí o Yoga vira, mamãe! Mas eu vi também que o filme do Fullmetal Alchemist estreou no Japão. É, eu tava interessado em ver isso aí também. E estreou, tipo, bombando lá, né? Cara, tem coisas no Japão que bombam só pelo nome, tá ligado? Tipo, AKB-48. Muitas coisas vão bombar por causa do nome, né? Mas vamos ver como é que vai ser isso aí, porque expectativa zero, né? Eu ia fazer uma piada tão infame, mas deixa pra lá, velho. Não, mano, você já mandou a já mandou a piada de homem? É, mandou a piada. Não, mas é tão infame que eu acho que os japoneses vão ficar com raiva de mim, velho. Implicando que tem japonês assistindo isso, mete bala. Bom, isso é verdade, né? É, como que é? Bomba mesmo é no Hiroshima, né? Ué. Loma, nossa, mano, que pariu, velho. É, realmente lá bomba bastante. Caralho. Oh my god. Piadinha de mau gosto. Ai, caralho, mano. Ah, não tem problema, ele que é o mais japonês aqui mesmo. É, pior que ele é o único que nasceu lá, né? Vamos ser bem sinceros, né? É, cara. Ai, cara. Me perdoe pela piada, mas eu não consegui me segurar. Chorei, mano. Puta que pariu. O Paulo chorar é básico, né? Tô chorando. Mano, eu chorei nos Croods, então eu choro em qualquer coisa. Chorou no quê? Tem um desenho que chama Croods. É um desenho de uma família... Dos moleque negão? Não, mano. De uma família da... Ai... Era do povo das cavernas, sabe qual é? Como é que a gente chama isso mesmo? Tá. Aquele da Disney? Da Disney, não é Disney? É, não. É da DreamWorks. Disney. Da tá, eu sei o que você falou. Quando é que o Paulo vai ver um litro de lágrimas? Não, aquele seu negócio lá é que nem eu achei filme francês, velho. Mano, veja. É. Não, é bom, você viu, Hugo? Sim, é clássico, né, velho? Tem filme, tem anime, tem a porra toda isso aí. Tem mangá, tem até livro. É, aquele lá também do como é que é? Acho que é Rotaro no Haka também, é bonito pra caramba. Rotaro? É, acho que é Rotaro no Haka, né? Não acho que conheço, não. Que é dos vagalumes lá. Rotaro no Haka. É cemitério dos vagalumes. Cemitério dos pirilampos. Isso, também é triste pra caralho. 5 centímetros por segundo. Triste pra caralho. Tem tanto. O que mais? Caso Lago. Caso Lago. Não, Caso Lago é patético pra caralho, né? Caso Mas beleza. Caso Lago é um clássico. Clássico. Ai, caralho. Mas, bom, temos mais alguma coisa? Hantaro. Hantaro não, né, porra? Hantaro não, né, velho? Hantaro é intrulo. Depende se o Hantaro morreu, eu fico triste, hein, velho? Vocês lembram da musiquinha da abertura em português? Infelizmente, sim. Hantaro! Como? Liga, Laura. Muito prazer. Isso é chinês? Agora eu tenho que trabalhar. Eu fico imaginando os caras cantando isso. É, meu cara, bugou um dia também. A gente tem que marcar de ir num karaokê e cantar essas aberturas. Mano, graças a Deus válido, eu vivo longe de Campinas. Campinas não tem isso, mano. Tem que ser em São Paulo, porque Campinas não tem karaokê com música de anime, não. Sim, São Paulo temos, tem mas liberdade, os nossos karaokês aqui são abertos, mano. A gente não tem karaokê de quarto fechado. Qual que é o problema? Tipo, vai lá e fala assim, SPAKING! Oi? Tu quer esse SPAKING? Ah, eu lembro, velho. Aqui eu lembro dessa porra. Master Reference, velho. Eu lembro, velho. Na hora, velho. Na hora. Aqui só tem aqueles que tu canta na frente de todo mundo. Eu já fui neles. Eu cantei uma música em japonês. Tava muito louco lá, velho. Uehamuite Haruko. Só essas porra, tá ligado? É, como é que é Sukiyaki o nome dela? É isso mesmo. Eu sabia, tudo isso. Sabe que eu tô falando. Cadê? Eu tenho a música até hoje, mano. Sabia, velho. Sabia, mano. Mano, é muito bom, mano. Como vocês não gostam? O melhor seria, no caso, a gente cantar a música do Bleach, aquele Orata. Não. Orata. Mano, na boa, velho. Que opinião é essa mesmo? Puta, aí eu não lembro. Segunda, eu né? Que do Bleach? Era mais... Não, eu acho que é sexta, mais ou menos. Ô, louco, é tão. A segunda é. A segunda é Beat Crusaders. Beat Crusaders é a segunda, né? Não. Qual é do Beat Crusaders? Não lembro. Eu acho que é de tecnologia, eu lembro que é o segundo. Essa não, é a é o Full Alone, não é? Não, tá Full cantando. Alone também é. Também é o. É o. A segunda temporada. Ah, é aquela. Iena, Itamita, nananana. Não, ora tá aqui, ó. Aí, ó. Opa, caralho, não. Clica no segundo link. É essa a música que tá cantando. Ore, vai to baza. Meu antivírus bloqueou isso aí. E aí? É a sexta, tá vendo? Eu falei? Bleach Opening sexta. É seis, essa é. É muito seis. Boa, mano. Seis. Viu? Não é segunda. É seis, exatamente. Qual que é do Beat Crusaders, velho? Eu adorava cantar no Beat Crusaders. Eu acho que é a quarta, se eu não me engano, que é Tonight. Ah, tá. É a quarta. O que eu faço pra expulsar o Paulo de novo? Pô, essa música é Jesus, velho. Vamos fazer um cover aqui. A gente vai fazer um cover aqui. A gente faz, cara. Se quiser, a gente faz até um podcast de karaokê, velho. Eu acho super válido. A galera chega, pede as músicas e a gente canta aqui. Isso, a gente canta todas ainda, velho. Ô, João, nesse dia a gente joga pro BG, tá? Você. Inclusive, a gente pode até fazer um game, tá ligado? Falar assim... Tem que cantar a terceira opening de Naruto, por exemplo. Ah, fudeu, velho. Quem é que vai lembrar essas coisas, mano? Só vocês lembram essas porra. Tem que cantar a abertura do terceiro Digimon. Nossa, velho. Eu tô imaginando esse dia o Paulo ligando pra mim, tipo, 11h30 da noite, e falou, João, meus pais me tiraram de cara, casa não. Eu preciso de lugar pra dormir. Tem que ficar um tempo aí. Tem que ficar um tempo aí. O síndico veio reclamar. Cara, se meus pais me superaram com toquinha de anime, eles superam qualquer coisa, velho. Eu não vou nem comentar que eu tenho banda no Naruto, né? Bom, cara, minha mãe até superou, até meu chefe superou eu, no caso, ter pintado a minha unha de roxo até, inclusive, pra fazer um cosplay. Era gótico? Não, era cosplay mesmo. Era Gaku, pô. Do quê? Gaku. Ah, não acredito que você fez cosplay disso, velho. Cara, eu fiz, cara. Gaku? Gaku, pô. Eu uso o Vocaloid, velho. Vocaloid. Eu fiz, cara. Foi a melhor coisa da minha vida, velho. Manda foto no Telegram agora, mano. Eu vou ver se eu acho, é bastante antigo o meu, cara, tem que dar uma olhada. Você pegou o cara mais fanservice que tinha aqui. Mais cabelo dele, acho. Não, o Kaito. Kaito é mais fanservice, pode ter certeza, nesse ponto. Mano, eu escrevi o que o Aki falou e apareceu isso aqui pra mim, ó. Você fez qual foi isso aí, Aki? Deixa eu ver. Let's me... Eita, pega. Vamos ver. Cara, que jogo é esse? Não sei, mas é alguma coisa bizarra do Japão. Os caras ficam interessados ali, ó. Os caras ficam interessados. Mas é isso aí, galera. Eles vão sair porque eles vão jogar. Isso. Vamos fechar então, né? Nós gostamos de lobbies. Podia ser pelo menos Kizami da Akatsuki. Não lembro dessa daí, velho. Kizami da Akatsuki. Kizami é o cara. É o filho da mãe com cara de tubarão, velho. Como é que vai ver se não tá de azul? Ah, sim, lembro. Nossa, velho, que bizarro. Ah, é o cara do Naruto, lá. Isso, Kizami. É o. Você fez cosplay de Vocaloid aqui. Isso, cara. Ah, nem pra ser. Pra ter ideia, eu tinha um grupo. Nem pra ser Hatsune Miku, né, velho? Hatsune Miku. Inclusive, eu dancei, cara. Eu tinha coreografia, cara. Caraca, o que aconteceu na sua vida? Cara, que fase foi essa? Eu tenho um passado bem. Otaku. verdade é essa. Vamos montar um grupo de cosplay do Tanoyan, hein? Opa! Eu tenho cosplay até de Kintoki, até hoje. Eu achei o vídeo do Aki, velho. Não acredito nisso, mano. Você assistiu, cara? Você achou? Achei aí, ó. Caralho, deixa eu ver. Ah, não, velho. Não é essa, não. Eu tenho uma foto. Acho que é um... Que vídeo, filho da mãe, que foi? Esse cara do vídeo parece muito Paulo, velho. Tem cabelo enrolado, verdade. Ai, caraca, mano. Ai, meu Deus, mano. Não, acabou o programa. Acabou, vamos fechar. Pelo amor de Deus. Acabou o programa. Ai, caralho. Cadê o meu chat pra eu postar esse troço, né? De fechar isso aqui. O chat vai ser poder ver. Pode ver, já, nossa, enfim. Isso é o hack, cara. É triste, mas é a realidade, infelizmente. Então vamos fechando, galera? Vamos. Fechando. É isso aí. É, eu queria colocar a voz do Brasil de novo, mas a gente já vai tomar um copyright strike, chega, né? Um só por semana tá bom, né? Tá ótimo. É, só uma por semana, por favor. Não gaste mais. Isso. é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo que apareceu por aí, conversou com a gente aqui nesse fantástico podcasto. Gostaria de agradecer primeiramente ao nosso querido mestre da linguiça, o Paulo Noburo. Valeu, galera. Vai por aqui, apareceu, Chef Master, Leal. E vamos fazer o grupo de cosplay, mano. Vamos fazer o grupo de cosplay, exatamente. É bem longe, bem longe de Maringá, por favor. Queria agradecer aí ao nosso querido João Ian Triggered, o rei do PVC. PVC? Ah, nossa. Eu demorou pra cá. De faculdade que eu fiquei falando de PVC, eu falei, não é possível que o cara tá sabendo disso. Véio. Não, não, nada a ver. Não tem nada a ver com PVC, né? PVC dos bonequinhos mesmo. Então, obrigado a todo mundo que assistiu aí e até semana que vem. Então, boa noite. E também gostaria de agradecer o nosso querido brasileiro Gaijin, né? Não, não, brasileiro já é Gaijin, nosso Nihonjin Gaijin. Nosso querido Akia. Valeu, galera. Valeu mesmo aí. Foi bastante divertida aí a conversa. Bom, também agradeço ter paciência aí, de ter ouvido as análises. Acho que a gente desenvolveu assuntos bastante legais. Inclusive, mandei um vídeo pra vocês três aí, dar uma olhada do meu, um pouco do meu passado nele. Eu já tô assistindo. Bom, vou lá. Sabe que você vai virar abertura, né? Buscar minha waifu agora. Isso, vai lá. Corra pra ver a waifu. Corre lá que waifu é importante, né, velho? Waifu, isso, né? Sai correndo já. Vai lá. É isso aí, galera. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todos novamente. Fui!